Vem pro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá, e você sabe disso. Pra dançar, pra dançar! Mano, que vem e sobe de novo. Ô, meu amor! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316. Também toda a família, vem embora. Meu parceiro Lucas, meu amigo Renan, Renan Dezimos, meu amigo Magno, Edenilson Júnior, o Alan, Léo Chopitel, tá todo mundo na área aí. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim. Faz assim. Vai. Aplica. O que é que você quer ser? Sendo que vá, Dondon. Faz assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Fala! Comigo ela não quer. Nossa amiga Alice, Matheus, Gabi, Diana, Anderson, Claudete, é mais assim. Netinho, Rômulo, toda a equipe. Tá demais, fica com a gente, tá todo mundo. Sendo que é tão bonita, mas assim. A pizza. Aplica. O que é que você quer ser, dizendo que é tão bonita? Bora, Júnior! Uhul! E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Agora sim, meu irmão, vamos dançar! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Dondon, é agora, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim. Essa música no rádio ouvi tocar. Boneco, manda uma daí, boneco, porra. Com a ganância, né? No rádio ouvi nossa música. Bora, Cheguinho! Já gente em Belém pra fazer a festa pra galera. E agora? Zezinho, Zezinho. Vamos dançar! Ah! Ah, sou sonho. Ah, sou sonho. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Atenção aí, presidente da festa, não cheguem na portaria com a polícia militar, tá bom? Ô presidente, não cheguem na portaria urgente aí, tá bom? Eu só quero amar. parceiro Davidson Anderson. Aniversário hoje, obrigado Anderson, um abraço pra você, feliz aniversário. Tamo junto. Vai, vai. Porque te amo. Como eu te amei. Rapaz, é de Vigia aqui com a gente também. Obrigado, é de Vigia. Um abraço a toda essa galera, meu irmão. Vai. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor. O GPS quase que leva a gente pra Vigia, meu irmão. Fora de prazer. Uhul. Contigo. Vai. Meu Inter. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Vem dançar, vem! Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Aqui. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. DJ Ney, não refresca, meu filho. Minha mão. O Cezinho, o Cezinho. Arrebentão. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Aonde? Dance. Ah, tá. Meu amigo Anderson, tô ligado na ponta. Tá aqui com a gente, obrigado, tô ligado na ponta. Prestigiando. Bora, Frank! Vai no batidão pra galera, pra galera, pra galera. Bora, São Caetano! No bregaço, no bregaço. Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Onde ela veio, Zezinho? Onde ela veio? Ela veio do Talibã, era filha do Pilado. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Eu só dançava lá em São Miguel. Na terra do Alibaba eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Próxima semana vamos estar em sábado no Igbe Águia. Lá em Santo Antônio, fechando Igbe Águia. O Interson vai estar bom lá, viu gente? Sábado e domingo próximos aí, Igbe Águia. Lá em Santo Antônio, Magalhães Barata. Onde já 8 e 9, Terra Alta, Bigão da Campina. Quem toca é o Whindersson.

toda hora, meu irmão. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E agora? Que era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. Ontem eu vi você, no sonho, ontem eu te beijei, no sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. O som de Curuçá. Seu sonho, meu sonho, e realizar, meu sonho. O sonho de viver com você ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real. Grande pra galera, São Caetano em festa hoje, fez só no abacate, o Whindersson tá na área! Vai! Marcante, marcante, marcante! Vai! Som. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição. Júnior Show. Muito amor. Eu quero 51 lá da Boa Vista. Isso aqui pra gente, obrigado a toda a galera do 51. Pop, som. A todo mundo na área, meu irmão. Quando a canção toca, as Marias dão show. Aqui. Chegaram pra ficar. Seu coração. Dudu ao lado aqui com a gente, Dudu! Ao lado esquerdo. Pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Eu falei! Júnior Show. Essa noite pra mim.

Aqui ao lado, nosso amigo, o rei da abacaxi. E prestigiando aqui ao lado, Interson, dando um apoio. Tamo junto hoje, meu irmão. Ao lado. Ao lado esquerdo. Pode crer. É o Interson e São Caetano. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim. O som de Curuçá. Está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. E eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Oh, oh. O Bocina Marcante! O Inderson pra galera! Você não... O Marcelo está aqui presente com a gente. Obrigado, Marcelo, você e toda a galera. Curtindo o Interson. Foi só no abacate, meu irmão. Sincero, bem melhor assim. A gente não só é o Interson pra galera. Vamos lá. Foi sempre assim. Esse amor no começo. A verdade. A verdade. Nada de mais. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Vamos ter. Tá doendo em mim. E aí? Hello, hello, Ariu. Estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá, não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Chora, amor, doce amor. Não, não vai embora. Olha, gente, hoje domingão, super bingão pra galera aí, ó. Então você que quer curtir hoje domingão no Festival do Abacate, hoje a festa continua pra vocês, viu, gente? Com mega bingão aí, valiosos prêmios em dinheiro. E você está sendo convidado agora a participar hoje do domingo da festa aqui no Festival do Abacate. Sucesso! Meu amigo Davidson, Anderson, de aniversário hoje. Obrigado, Anderson, você e toda a galera que é ao lado do Inderson, meu irmão. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos. Que nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Equipe Tona vindo do Dudu, que está aqui prestigiando. Obrigado, Dudu. A todo mundo aqui ao lado, toda a rapaziada curtindo o Inderson. A galera parceiro nosso aqui do nosso Inderson. Valeu, Dudu. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Peterson e Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.